Eco 317. Suba restrita 360 e chame o centro Recife nas frequências 12685 alterno 2545. Tá no localizador, tá 3520. 3520, complete a aproximação e chega no Pulo Salvador 1862. 76, até logo. Salvador, muito bom dia, tá 3520, ILS pista 1-0. 520 avistado, cheque trem, tem pista livre e molhada. O vento 1-0 graus com 10 nós, pouso autorizado. Cliente livre, pouso, pista 1-0. 520, bem-vindo, Solo Agora 29, Oliveira à direita, táxi Alfa, Juliette até o portão 01. 3 Alfa, Juliette até o 01, tá pra isso, 520. 8 no 6, aceno identificação, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 050, o ajuste no 020. Romeu, Vitor, Charlie, Índia. Serviço radar terminado. Agora está a 53 milhas do oeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 120 e chame Léus em 120 decima 1. Boa. Nono 8 no meia, desvios a critério, reporte retornando à rota. Noite no meia, desce para 2000, ajuste no 020 e reporte estabilizado em LS, rei da pista no 0. Estabilizado direto, 2000, Salvador, eu vou dar Mike Yankee Bravo na posição 14 do Parque 1. Mike Yankee Bravo, prossiga. É, atenção, autorização de retorno dessa posição para a posição 04 do Parque 1. Autorizado o reboque, chame no término. Na remota 14 até a ponte 04. Positivo. Autorizado Duna 1-8 no meia, reporte estabilizado.